vou rimando porque quero seu bem. Aí, Manu, meu nome é Dom e te dou um toque agora. Valeu, Du, mó resposta, irmão. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Eu vou rimando, nego, é tudo no seu nome, vai! Eu vim pra confundir os inteligentes, o som que contagia sua mente. Aqui somos latinos conscientes, sou louco por Jesus, vamos em frente. Eu vim pra confundir os inteligentes, o som que contagia sua mente. Aqui somos latinos conscientes, sou louco por Jesus, quem diria, vamos em quem diria os crentes, cantando hip hop, fazendo revolução, deixando você em estado de choque. Pra quem pensava terno e gravata, hoje você vê os crentes andando de calça larga. Um estilo louco que veio pra confundir. DJ nos toca disco e o profeta MC ser internado, jogado numa cela ou no hospital. Sou louco, mas não preciso tomar Gardenal. As minhas atitudes confundem várias mentes. De pregar na praça e ser tirado de demente. Não importa, siga em frente, sou louco, sou crente. Se é pra confundir, então vem os inteligentes. Eu vim pra confundir os inteligentes, o som que contagia sua mente. Aqui somos latinos conscientes, sou louco por Jesus, vamos em frente. Eu vim pra confundir os inteligentes, o som que contagia sua mente. Aí, moleque, aqui somos latinos conscientes, sou louco por Jesus, vamos em frente. Tipo, pensando que não para, que crê na joia rara, que acredita no que ele fez e o que ele fará. Eu tenho outra mente, penso de outro jeito. Os cara não entendem, a gente pensa que é defeito. Porque são outras regras, outras prioridades. Somos renascidos da palavra da verdade. Temos outros conceitos sobre o que é ser feliz. Felicidade é viver segundo o que ele diz. Não tente medicar, pois não há cura. Quem aceitou a Cristo e já provou da água pura, não aceita mais a norma que esse mundo oferece. Quem já foi até o santo dos santos, não se esquece. Até que é normal que quem vê nem sempre entenda, até que entregue a vida pra ele se arrependa. Eu também fui assim, mas pela graça infinita, que aquele que me alcançou alcance a sua vida. Eu fui pra confundir os inteligentes, o som que contagia sua mente. Aqui somos latinos conscientes, confundir quem pensa que sabe tudo. Resgatado do mundo, soldado de espada e escudo. Responsa absoluta, pode crer, meu truta. Chamou, chapou, ligou, olha nós aqui, morou. Eu vou rimando porque quero ser o bem. Sou louco mesmo, se desacredita, então vem. Faz o teste, prova daquilo que provei. O sangue do rei traz alívio, cura, tem. Hey, meu nome é Dom e te dou um toque agora. Será que você ri por fora, mas por dentro chora? Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Já fui assim, mas Jesus mudou a minha história. Mas antes de mudar foi embaçado. Vivia pelos cantos jogado, até que pensei como fiquei incomodado com aquilo que eu tinha feito de errado. Só fiz pelo fato de ter abraçado que os outros falavam seu mesmo ter provado. Isso acontece muito por aí. Quantos estão fazendo papel de pioneiro pela cabeça dos outros? Mesmo com a vida amarrada, despreza a palavra dizendo que não são bobos, que isso é conversa fiada para iludir os outros. Então se quiser pode me chamar de louco, fanático, ainda é pouco. Eu vim pra confundir os inteligentes, pois tudo que falo que pensa é diferente. Cê me entende? Eu vim pra confundir os inteligentes, o som que contagia sua mente. Aqui somos latinos conscientes, sou louco por Jesus, vamos em frente. Eu vim pra confundir os inteligentes, o som que contagia sua mente. Aqui somos latinos conscientes, sou louco por Jesus, vamos em frente. Aí, desse lado aqui, Lito Atalaia, MC Dom e do Sol. Sou louco, sim, eu sou louco, sim. Eu sou louco por Cristo. Eu já disse e repito, bro. O meu hospício é no céu.